O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Nosso telefone é 3032-3616, 3032-3616, e o nosso site é www.stop.org.br. Meu nome é Cláudia Pacheco, eu sou a fundadora da Associação Stop, sou assistente do Dr. Norberto Kepp. Aliás, Dr. Kepp, né, a gente já... eu sou assistente do senhor há 40 anos, esse ano faz. Faz 40 anos que eu sigo o seu trabalho, que eu... aprendo, que eu sou treinada pela sua, dentro da sua ciência, pelo senhor mesmo, né? E posso dizer que em todos esses anos eu venho aprendendo sempre, porque o senhor é um cientista que não para, graças a Deus, de contribuir com as suas percepções, as suas descobertas para a humanidade ter uma vida melhor. Então, eu gostaria de passar a voz ao senhor, porque hoje parece que a sua equipe vai entrar em alguns assuntos essenciais das suas principais descobertas, né? Que o senhor já fez há alguns anos atrás e que são eternas e são essenciais para que qualquer pessoa tenha uma qualidade de vida. Eu vou falar, hoje eu vou pôr eles à prova, né? Então, eu vou fazer assim um questionário para cada um, para ver se em 30, 40 anos... eles aprenderam alguma coisa. Então, vamos falar primeiro na questão da inversão. O que, que seria a inversão, né? A inversão é o processo pelo qual eu, em 77, portanto, olha, faz tempo, hein? Eu mostrei que na ciência e principalmente na vida em geral do ser humano... há uma confusão muito grande e o ser humano coloca o que é inferior num plano superior. Por exemplo, todo mundo, tout le monde, né, fala em francês, né, que é um galicismo. Então, todas as pessoas acham que quando vão trabalhar tem que saber o que vão ganhar. Então, se conforme o que vão ganhar, faz aquele trabalho ou não. E a nossa ideia, aliás, eu escrevi um livro, Trabalho e Capital, mostrando que a humanidade, quando pensa mais no dinheiro, ela entra em decadência, como acontece nos Estados Unidos, né? Que lá eu escrevi um livro mostrando que essa inversão, que o povo lá prefere o dinheiro e não o trabalho, isso por influência já de cientistas lá, inclusive um indivíduo chamado Bernet, né, que ele acha que tem que dar total liberdade à loucura do ser humano. Por exemplo, essa questão de censura, né, que Freud chama de superego. Essa questão de censura, eles colocaram, e nós também escrevemos em meu livro, A Origem das Enfermidades, que a censura é que causa a neurose do ser humano. Mas não é a censura, a conduta, né? Se, por exemplo, o indivíduo ele quer matar, a gente não pode não censurar, porque ele não pode matar. Se ele não quer trabalhar, a gente não pode simplesmente dizer, ah, ele está do direito dele, não precisa trabalhar para viver, os outros vão sustentar. De maneira que essa questão, né, da censura é importante, o ser humano, e aí dizemos nós, né, como eu escrevi nesse livro Origem das Enfermidades, que a pessoa tem que censurar, sim, a conduta. Se a pessoa tem uma conduta errada, compra, por exemplo, nessa questão atual, né, do consumismo, né, se a pessoa compra e gasta mais do que ganha, mais do que tem, É um erro, porque ela vai ficar inadimplente nos bancos e vai ter um monte, por exemplo, de compras em casa sem necessidade, né? Então, ela, é claro, né? Ela vai, com o cartão de crédito dela, ela vai num local qualquer e vai comprando, porque ela não sabe, se ela tem ou não aquele dinheiro. Então, na voracidade que o indivíduo tem, ela gasta mais e depois fica devendo aos bancos. E essa atuação, né, dessas pessoas que incentivam o consumismo, como a civilização americana, leva a pessoa ao desastre, né? Porque ela fica devendo no banco, fica uma escrava, por exemplo, dos bancos, fica uma escrava, né, dessa situação econômica social, como acontece agora nos Estados Unidos, que o povo gastou demais o dinheiro que tinha e agora não tem, né, nem como pagar, né, as casas que comprou, tudo isso. Então eu gostaria de perguntar a cada um aqui, que aliás eu avisei, né, que hoje ia ter uma sabatina com eles. E se eles conseguem dar um exemplo e falar alguma coisa sobre a inversão. Quem quer começar? O Léo consegue dar exemplo? Exemplo de inversão, eu acho que um dos que eu acho mais importantes é a pessoa achar que quando ela vê um problema, ela está tendo problema. Porque isso é uma prática, devido a essa inversão, as pessoas não conseguem resolver o problema. Por exemplo, em empresas, quando a pessoa nota algo de errado, já querem fazer um treinamento para adotar uma atitude diferente. Na terapia, com a pessoa vê um problema, sou preguiçoso. Ah, então de agora em diante eu vou começar a fazer isso, isso e aquilo. E não que aí a pessoa, fazendo isso, a pessoa só esconde o problema que ela está percebendo. E se ela notar essa inversão, aí ela vai conseguir lidar com aquela dificuldade. E aí então ela vai conseguir resolver. Então, o Léo deu o fundamento, né, da doença, que é justamente o ser humano não querer ver os problemas que tem, né, Léo? Que essa questão da inversão está justamente a pessoa não querer ver a inversão que faz. E com isso, ela, vamos dizer assim, de modo geral, ela é vítima da inversão. Por exemplo, nisso que nós falamos, né? Dela gastar mais do que ela pode, ou então, né, de comer mais do que pode, né, do que deve, né? Ou então beber, tomar álcool, festa, né, de cerveja, imagina, incentivando a pessoa já jovem tomar álcool. Terrível, né? Quem mais quer falar da inversão? Agora vamos ver a Aninha. Aninha, lá no seu país chamado Suécia, lá um país gelado, lá tem inversão lá ou lá tudo é certinho? Não, lá também tem inversão. Eu queria ler um trecho aqui do seu livro, Terra, o Planeta Ilusório, que fala assim: o paraíso foi perdido por causa da inversão em que o ser humano resolveu viver, trocando o psicológico pelo sensorial, o amor e a razão pelos sentidos e instintos. Então, nós podemos ver, é muito frequente quando a pessoa se sente assim, insatisfeita com alguma coisa, que ela vai atrás. Ah, ela acha que, ah, eu preciso de mais dinheiro, ou vai atrás de bebida, ou sexo, ou prazer, ou mais poder. E ela esquece normalmente que o bem-estar vem mais dos fatores ligados à razão, afeto, trabalho. É, a senhora deu um exemplo maravilhoso, né? Como são as mulheres lá na Suécia, lindas, Também. maravilhosas, né? Com certeza. Com certeza. Bom, modesta a sueca não é, né? Bem, eu acho que toda mulher é um pouco assim, né? Não só as suecas, mas Agora vamos todas. ver Israel. A palavra de Israel, a Doutor. ideia dos judeus. Então, eu ia falar de uma inversão que atinge os jovens de Israel e do mundo inteiro. Atendendo muitos jovens em psicanálise, doutor Kepp, eu acho que uma inversão forte que eles têm é essa inversão com o conhecimento, que explica, assim, o horror que muitos têm à escola, a aprender alguma coisa, a cultura, a livros, né? Não há incentivo à leitura, eles têm uma certa aversão mesmo. Que o bom é só ficar no lazer, naquilo que é alienante, nas baladas, ou só em brincadeira. Então, eu vejo que isso é uma inversão muito séria que prejudica muito o futuro deles, né? Ver o conhecimento como algo secundário na vida. Então, o que a Selma acha, né? Dessas baladas que tem por aí, né? Isso é bom ou é algo assim invertido, né? Então, justamente, né? É algo assim invertido porque promove álcool, promove música de má qualidade, né? Assim, uma exacerbação de tudo que é sensorial e que não vai trazer desenvolvimento para a pessoa, né? Que o sensorial não traz a felicidade, não é isso, Selma? Mas, doutor Kepp, inclusive, eu lembro, assim, de um gráfico muito legal que o senhor tem no seu livro A Origem da Sanidade, se não me engano, que o senhor coloca essa questão do sensorial ligado às três fases do desenvolvimento humano. Então, que na primeira fase, a fase oral, o indivíduo que fica fixado, ele coloca, por exemplo, a comida acima da saúde. Ele dá mais importância à alimentação, né, no exagero ou na falta, do que em ter saúde. O indivíduo fixado na segunda fase, invertido, né, naquela fase analsádica, como o senhor já falou no início, ele se importa mais com o dinheiro do que com o trabalho. Ele acha que tem que ter dinheiro e não dá importância ao trabalho. E na terceira fase, é o indivíduo que dá mais valor ao sexo do que ao amor. Então, veja, né, os ouvintes, o que a Selma falou, né, que o ser humano não pode ser feliz se vive intensamente a vida sensorial e somente, né, que a gente chama também de materialismo, né? A pessoa não consegue tirar, por exemplo, se ela come uma comida maravilhosa, isso não quer dizer que ela vai ser feliz com isso. Isso pode dar prazer, né? Mas não traz a felicidade. O álcool, né? As drogas, essas coisas, não podem trazer a felicidade porque são contra a natureza humana. Então, quando faz uma festa, enchem a pessoa de cerveja, de vinho, de pinga, de uísque e tudo mais. E leva a pessoa justamente para o desprazer, né? Porque no dia seguinte a pessoa tem uma reação muito ruim, né? Que se arrependeu de ter bebido tanto. A Stop apresenta a tecnologia Kepp Motor através do ventilador de mesa Art Deco. Motor frio, econômico e tecnologicamente sustentável. Para mais informações, consulte o site www.stop.org.br. Finalmente, economia com saúde para todos os brasileiros. E o doutor, ele veio da Colômbia. O que que acha? O colombiano vive de coca, de coisas assim? Nada, é uma inversão, doutor Kepp. Mas eu queria falar, doutor Kepp, de uma questão como médico da grande inversão da medicina, que coloca sempre a causa das doenças fora do ser humano, em lo que a pessoa come ou em los tóxicos que atacam as pessoas, o aquel delirio de Pasteur de que las doenças llegan de los microbios que están afuera. Y esa grande inversión solamente sirve a las compañías farmacéuticas para vender medicamentos y remedios. Por ende, como el señor explica en la origen de las doenças, origen de las enfermedades, la doença nace es de o interior del ser humano, de la censura al conocimiento que nos hacemos. Entonces, esa inversión, ¿no? Doutor Geraldo, essa inversão que está na medicina, né, de querer assim curar, achar que a doença é do físico, é uma inversão tenebrosa, né, doutor Geraldo? Tenebrosa, doutor Kepp. Isso somente favorece as grandes companhias farmacêuticas, e por isso cada dia cresce mais o número das chamadas doenças incuráveis, porque são incuráveis por a medicina convencional, porque eles não atingem a verdadeira origem da doença, que está no interior do ser humano, em la questão emocional, na psicopatologia da pessoa. Agora, vou fazer uma pergunta para o senhor capciosa. O senhor sabe capciosa o que, que é? Claro. O senhor entende em espanhol? É a mesma palavra em espanhol, doutor Kepe. Muito bem. A pergunta capciosa é assim. E como é que o senhor explica assim uma peste, por exemplo, a peste negra da Europa, uma, assim, uma, quando há, todo o povo fica resfriado, coisa assim. É um fenômeno, doutor Kepe, que está explicado claramente no livro A Nova Física, suo. É um fenômeno de ressonância de vibração. Quando, o mesmo acontece em uma família, doutor Kepe. É uma família, por exemplo, que todos tomam água contaminada com o vírus da hepatite. E somente ficam doentes dois ou três, aqueles que têm a vibração interior, a vibração emocional para pegar essa doença. E o mesmo acontece em épocas de epidemia, por exemplo, em épocas de epidemia de gripe dos porcos. Somente aqueles que tinham a vibração ou ressonância para essa doença, pegam a doença. Ou seja, que não é bem um contágio, doutor, que é uma questão de ressonância. Então não é uma questão física, né? Orgânica. Não é uma questão orgânica, doutor Kepe, é uma questão energética da nova física. Porque às vezes uma família, né? Uma família de muitos membros, todos eles passam ilesos por doenças. A questão da poliomielite, né? E de repente um dos membros lá tem a doença. Então... não é através de bactérias que pega, né? Exatamente. E a questão do AIDS não é a mesma coisa? A questão de quem? AIDS. E a mesma coisa, doutor Kepe. As pessoas que desenvolvem a AIDS são aqueles que têm a ressonância ou vibração emocional para essa doença, doutor Kepe. Então não tem bactéria, nada disso, né? Nada, nem bactéria, nem vírus. O vírus de AIDS não existe, doutor Kepe. Nunca foi demonstrado que exista. É um problema emocional que nasce da arrogância e a soberba das pessoas em esses grupos sociais. E o modo de vida deles também, né? Exatamente. Um estresse muito grande, né? A destrutividade da pessoa. Se a pessoa se dedique... somente a uso de drogas ou a uso fructuar de sexo 4 ou 5 vezes por noite e álcool e balada e somente diversão e al dia seguinte não come e toda esta quantidade de factores vão deteriorando o sistema imunológico, mas o fundamental radica em que a pessoa faça toda esta quantidade de barbaridades devido a sua arrogância e a sua soberba. Agora, vamos ver o doutor Ademar. Doutor Ademar, a sua ideia é que o ser humano, principalmente o homem, vai ser feliz através das mulheres, É aquilo que a Selma falou, né? Que às vezes a pessoa troca o sexo pela questão afetiva, né? Mas isso é impossível de acontecer, doutor Kepp. E a angústia aumenta bastante, né? Essa é uma grande inversão. Eu queria citar, doutor Kepp, um exemplo que eu peguei... Mas veja o seu lápis, hein? Troca o sexo por questão afetiva. Então o senhor queria falar alguma coisa? Então, foi um exemplo que eu peguei essa semana lá no hospital, foi típico de inversão, de um casal que entrou no consultório, um casal com os dois por volta de 70 anos, né? Aí por acaso eu perguntei para eles, mas qual o tempo assim que vocês se sentiram mais feliz na sua vida? Aí um citou que ele ficou mais feliz quando a mulher tinha quebrado o braço, né? Que ele cuidou dela e tal. E ele falou assim que ele ficou mais feliz quando ela entrou em depressão. Então, ou seja, deu para ver uma inversão bem assim, forte, hein? Querendo ser feliz através da doença, né? Da doença do outro, mesmo que estivesse cuidando tudo. E depois eles complementaram também que quando um viajava, o outro ficava muito angustiado. Ou quando o outro ia encontrar amigos, também não conseguia assim ficar tranquilo na casa. E agora, o senhor jornalista famoso que escreveu um livro maravilhoso sobre Anvisa, o que é que o senhor gostaria de falar? Em primeiro lugar, eu queria perguntar se eu posso fazer essa batina com consulta, doutor Kepp. Não, é brincadeira. Estou aqui com o livro do senhor, O Reino do Homem, que é um estudo psicopatológico da história da civilização, uma edição maravilhosa aqui. Eu tinha trazido para ler. E já que o senhor está perguntando da inversão, eu acho que a maior inversão, Dr. Kepp, que o senhor traz nos livros, assim, mostra para o ser humano, que o ser humano faz, é a questão da rejeição ao bem. Então, mas em 1983, quando o senhor escreveu esse livro, o senhor já fala isso. Eu vou ler um pedacinho aqui. O ser humano não quer ver que está cometendo o pecado original durante toda a sua existência. Isto é, tomando uma atitude de oposição ao Criador, à vida, ao amor e à própria felicidade, não querendo receber o que é bom. É, o senhor falou, né, que, olha, isso é importante os ouvintes saberem, que a pessoa que nega a existência de Deus está doente mental grave, né? Tem que ser um depressivo, então esquizofrênico. A pessoa cai mesmo na doença pior que existe, na doença mental. Quando nega, né? Quando ataca a divindade. E agora, a doutora Júlia, né? Júlia. Ela é Julieta, mas aqui está cheio de Julieta no Brasil, então ela ficou doutora Júlia. Júlia. O que, que a senhora gostaria de falar? Sim, doutor, que eu queria, seguindo a linha de doutor Giraldo, para falar que nós achamos que a doença vem de fora, mas nós também achamos que a saúde vem de fora. Então, a medicina acha que a saúde vem dos medicamentos, da comida, e não que a saúde está no nosso interior e do processo de ver nossos erros e as condutas doentias que nós temos. Então, veja bem o que ela falou, né? Se colocar a doença ou a saúde em algo exterior, a pessoa nunca vai recuperar nem o corpo e nem a alma, principalmente. Agora, a doutora Marcinha Sgrinelli, a questão do dente não é a mesma coisa? É, a mesma coisa, e tem várias inversões, né? Querer achar que o dente artificial é melhor que o natural, ou então que os dentes do siso têm que ser extraídos, que não prestam para nada. A odontologia tem muitas inversões, doutor Kepp. Então, trocar dente por prótese, né? É verdade. Isso é terrível. É, agora, a Luciara... A Luciara é o nosso Lulu, o quê? É o nosso luxo. Está de acordo com o que nós falamos? Totalmente. Ah, então. Doutor Kepp. Então tá certo. Eu queria aproveitar que o Rich está aqui. Ele me deu um artigo muito legal de um americano chamado Michael Sandels, em que ele escreveu um livro chamado O que o dinheiro não pode comprar, os limites morais do mercado. Então, isso que o senhor estava falando no início, muito interessante, de que ele fala que tudo que o dinheiro, que a nossa sociedade virou uma sociedade de mercado. Então, ele coloca no livro vários exemplos, assim, de tudo o que está acontecendo agora no mundo de venda das coisas. Uma mulher, nos Estados Unidos, vendeu a testa dela para ser tatuado o nome da empresa, assim, por $10,000. Porque ela precisava pagar os estudos dos filhos. Coisas assim absurdas sobre o mercado. Tipo assim, se você quiser matar um rinoceronte na África, você paga $250,000 e pode matar. Então tem assim umas coisas absurdas que acontecem justamente com essa inversão que o senhor falou. Maiores informações no 3032-3616. Ou, para saber sobre livros e a terapia, vocês visitem o nosso site www.stop.org.br. Até o próximo programa.